Salvador, bom dia. Alexandre 6251. Alô, Salvador, bom dia. Alexandre 6251. Autorização nível 380 Guarulhos. Está ciente da Delta? Afirmativo. A Delta com esta sola operando em 118.95, chame 18.95 para a cópia, por favor. Afirmativo. 6251, 6251, pronto, cópia. Eu. Guarulhos 360 autorizado, via uniforme Zulu 16, na cola da pista 10, saída da El, Leda após Leda Bridge, controle 120, décima 8, transporta 5064. Já atrasando Guarulhos, depois Zulu 16, na cola da El, Leda Bridge, 208 controle, 5064 aciona. 4251-11, chama para pushback, saneamento. segundo. É 6251. Pois são 10 pistecas, Fernando. 3251 no portão 11, autorizado para inspeccionar, Sintax. É 11, afirmativo, reportada para o Sintax. Taxi Oceané 6251, são 96 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, aterrando Galeão. Oceané 6251, no táxi via Índia, no ponto de espera reposta pronta, ajuste 2018. Espera reportada pronta, 1012. 10, 18. 18, sim, obrigado. agora próximo, no 2 segundos. Tiago 251, autorizado a linha de decolar, pista na 0, vento 120 graus, 8 nós. A linha decola na 10625. A D5 na decolou aos 30, chama no D0, decimal 8, com voo. 08, bom dia. Tony, bom dia, Oxalém, 62 segundos, decolou, vai livrando agora 1600, quando possível, direto Leda, o Dael, o Bridge. M2 5 anos. Dael. Tendo da presente, Dael. Grato, 6251.